Para táxi, eu tenho 3171 com 160 a bordo. 4 horas, alterna Galeão. Evento Salvador 128. Leve posto, pistão no zero, Mike Tango Juliette. First. 1013, parte 1227. 26, 3171. 050. 11-0-5-0, 6-0-5. Salvador, bom dia, gol no 897. Baixou e travou, ILS 90. 897, 140 com 8, continua a garantia livre. Gol no 607, via Juliette, portão 5, após o TAM. Pra Juliette, portão 5, após o TAM. 607. Mike Tango Juliette é 59, via Alfa Kilo Pat 3. Alfa Kilo Pat 3, Mike Tango Juliette. Oi Salvador, muito bom dia, WebJet 5722, cliente da Hotel. 5722, cliente, mantém escuta 1219, aguardando o nome. Mantém 1219, 5722. 897, pouso autorizado, 140 com 10. Ele pôs 10, gol no 897. Controle Salvador, bom dia, TAM 3859 para o hotel, passou 210 para 160. Nove, identifique, desça e mantenha nível de voo 060, chegada bom, filho. 0620 na bom, TAM 3859. Oi Salvador, bom dia, TAM 3197, eu não posso esperar. Bom dia, autorizado a linha, mantém. Bom dia, não dia, TAM 3197. 897 no solo 02, libere a direita, solo 1219. 219, 1897. Salvador, gol 897, liberando sua escuta. 897, bom dia, prossiga na Alfa e chame antes da táxi Juliette. Alfa, chama antes da Juliette. Gol 897. Web 5722, copia. Afirmo, pronto, acorda. Web 5722, autorizado para Brasília, nível de voo 320 pela Upper Zulu 17. Decola da cabeceira 10, com curva à direita, subida gole, transição ou fito. O transponder é o 5104 e o controle em 119, decimal 35, cotejo. Gente, autorizado 320 para Brasília, pela Upper Zulu 17, saída gole ou fito. Decola a pista 10, com curva à direita, 5104 transponder, 119-35. É o controle, Salvador, WebJet 5722. Apenas confirmando, 5104 ao transponder, chame pronto para o push acionamento, Web 5722. Gente, 5104 transponder, chama quando pronto para o pushback acionamento, 5722. 1897, autorizado ingresso via Juliette para o portão 08. Juliette, portão 08, 1897. Não decolou 04, chama o controle. Controle 0353171. Salvador 0371, bom dia. Salvador, bom dia, tá 3171. Vigilância, ascensão 360, tá 3171. 360, vigilância, tá 3171. Posso estar de voo direto a El? Autorizado. Direto a El, 3171. 250, o Gol 605. Desse mantém a 2.000 pés, o 605, ajuste do altímetro 1013. 2.000 com padrão 605. Dão 35 no 7, 3 milhas para Simbra, completa final do procedimento, torre 1186. 1186, bom dia, até daqui a Salvador, bom dia, o 3153. Passou em Sierra, baixado e travado, visual. Bom dia, autorizado pouso, 150 graus, 0811. Autorizado pouso, 3597. 3.000 pés, 1013. 3.000 pés, 1013, está 3859. Sete, no solo 11, livre à direita, solo 219. Direita, solo 219. Da 3859, descida até 2.000 pés, livre LS 1013. 2.000 pés, IVLS, na 3859. Alô Salvador, bom dia, tá 35 no 7. Bom dia, tá 35 no 7, prossiga na Alfa e Juliette para o portão 07. Alfa e Juliette. Solo Salvador, Webjet 5722, está pronto para pushback e acionamento, posição 3. Autorizado, chama para o táxi, Web 5722, o altímetro no 0 no 3. Autorizado, vai chamar para o táxi no 0 no 3. 05. Bom dia. Autorizado, pouso no 30 graus, 079, cheque baixado e travado. Aqui está, baixado e travado, 605. Alô, Salvador, bom dia, boa noite, 04. Boa noite, 04, bom dia. É, eu tenho aqui o 360 para o Galeão, o senhor aceita? Afirmo. O Gol 804, autorizado para o Galeão, nível de voo 360 pela Upper November 857 até Porto Seguro, Upper Zulu 16 até Gruff e Upper Zulu 14 até Toqui. Decolada cabeceira 10. Curva direita, inicialmente cumprindo o perfil da subida da EL, seguida direto para as posições Leda e Bidev. O transponder é o 5107 e o controle opera em 119 decimal 35 quadrante. Autorizado então, Galeão, nível 360, Upper November 857, segura, Upper Zulu 16, Grufe, Upper Zulu 14, Tokin. Decolada 10, direita na Dael, após Leda e após Bidev. 5107 transponder, 1935 ao contrário. Confirmando 5107 ao transponder, ok? Chame pronto para o posicionamento no portão 10, Gol no 804. Afirmativo, 5107. O Gol no 804 vai chamar. Solo 16, livre direita, solo 1219. 121 no decimal 9, gol 1605. Ouro 605, bom dia, prossiga na Alfa, chame antes da Taxi Juliette. Vai prosseguir na Alfa, o nome de Zero 5? Solo Webjet 5722, 151, 3 horas e meia com fins próprio táxi. Livre o táxi à direita no ponto de espera, torre 186, altímetro 1013, bom dia, Web 5722. Livre táxi à direita quando o ponto de espera da 190, chama a torre 186, bom dia, Webjet 5722. Salvador, bom dia, é o TAM 3859, passando externo, já baixar travado. Bom dia, autorizado pouso, vento no 40 graus, 07 nós. Autorizado, 3859. Zero 05, ingresse via Juliette para o portão 03. Juliette para o portão 03, 1 mês. Até 722. Manter o Web 5722. A linha mantém 5722. Os 21, libera direita. Solo 219, canto 3859. Direita 219. 4. Autorizado, vai chamar. Boa noite, 04. Salvador, bom dia, canto 3859. 0 grau, 089. Autorizado, decolar, jet 722. Salvador, bom dia, 1607, informação hotel. Primeiro aeronave chamou o sol? 1607, 1607, Guarulhos 380. 1607, aguarde o instante para a cópia. Já teria a saída, por gentileza? Dael Leda Bidev. Dael Leda Bidev. Utilizado 3153. Fono 607, na escuta? Na escuta, o 607. Eu tenho aqui o 360, o senhor aceita? Pode ser, depois de voo a gente muda 360 então. Fono 607, então autorizado para Guarulhos, nível de voo 360 pela Upper Whisky 50. Decola da cabeceira 10, com curva direita, subida da El, seguida para Leda e Bidev. O transponder é 5122, o controle em 119, decimal 35, Cottage. Guarulhos, pista 90, curva direita, da El, Bidev, da El, Leda, Bidev, a pista 50, 5122, o transponder, o controle é o 1935, 607. No 607, correto o cotejamento, chame pronto para o pushback e acionamento. Gente, o Paulo Salvador, muito bom dia, trip 5514. Bom dia, trip 5514, qual é o horário previsto no seu plano? É para o 0100. Ah, ok, então tá um pouco cedo, ele deve aparecer aqui para mim mais 5 minutos, ok? Qual é o destino e o nível? Faz favor, Aracaju, nível 150. Eu aguardo, assim que possível, tô pronto para a compra. Ok, ciente, será coordenado então 150 para Aracaju, a subida prevista é a Puca, transição Caju. Puca, Caju, grato. Fala Gol 804, próprio táxi, 100 no PB, alternando Campinas, 3 horas e 20, que eu falo mesmo. Eu copiei Campinas, 3h20, qual o PB? PB é 100. Uma centena, ok, tá livre o táxi, pátio 1 no Indy Alpha, no ponto de espera a torre em 18,6, o altímetro no 0 no 3. Tenha um bom voo, bom dia, Gol no 804. Que livre, viu? Pátio, Indial, sinal na 0 na 3, ativo, 18,6, ponto zero. Obrigado, ativo. Salvador Azul, 4069. 4069, 360 para Campinas, confirma. Afirmo. Autorizado para Campinas, nível 360, Upper Zulu 16 até Belo Horizonte, após direto à posição Zanetti. Decola da cabeceira 10, com curva direita, subida da El, seguida para Leda e Bride. O transponder é 5117 e o controle em 119, decimal 35, Cottage. Autorizado Campinas, nível 360, Upper Zulu 16. A decola da 10 curva direita, a subida da El, Leda Brit, transponder 5117, controle 11935, azul 4069. 4069, correto, chame pronto para o pushback acionamento.